Gostaria de dar meu testemunho por duas graças recebidas. A primeira é o nascimento da minha filha Luísa e a segunda é que ela nasceu com o canal lacrimal do olho esquerdo entupido. E eu fiquei muito desesperada quando o médico disse que se não desentupisse com as massagens, iria ter que fazer cirurgia antes dela completar um aninho. Então, todos os dias, depois do seu programa, eu pegava água benta e passava sobre os olhinhos dela. E no segundo dia da novena do presente espiritual, dia 5 de janeiro, o Senhor disse que alguém iria marcar aquela data e que iríamos ouvir muitas bênçãos daquele dia. E eu fui uma que recebi a graça naquele dia, pois a partir do dia 5 de janeiro, o olho da minha filha não lacrimejou mais. Amém. Tenho certeza que Deus curou a minha filha. Obrigado, Jesus, pelas graças recebidas. Amém. Deus abençoe, querida. Deus a proteja. Obrigado a você por ter ligado e deixado o seu testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria, acalmem. O texto de hoje, Lucas 10, 1, 12. Lucas 10, 1, 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde Ele mesmo devia ir, e disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá a sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta hora da misericórdia, vamos lembrar sobre a oração. Vendo aqui pedidos de oração no site. Padre Reginaldo, sua bênção. Eu quero dizer que meus filhos estavam brigando muito, sem se falar dentro de casa. Isso é muito triste. O Senhor estava fazendo a novena da Sagrada Família de Nazaré. E eu pedia que eles refizessem as pazes. Padre, mas quando eu falo briga, é briga feia. E graças a Deus, a partir das orações, minha família tem vivido um tempo de paz. Fátima, Jaboatão dos Guararapes. Certamente a Hora da Misericórdia nos acompanha pela Rádio Olinda, da Arquidiocese de Recife. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde. O sol se esconde nas nuvens, horizonte perdido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem ocaso de amor. Meu Jesus e Senhor, meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, na noite escura da fé, no vale de lágrimas, a tua presença, na aridez espiritual, no vazio da alma, em teus braços, de novo sorri. Meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, na noite escura, venha nos conduzir Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Escute. Meu nome é Quitéria Hermínia Fernandes, moro no Colorado, Paraná. Eu gostaria de dizer que eu estava com umas manchas no pulmão. E essas manchas minhas, graças a Deus, com a novena de Santa Rita e foto de Jesus ressuscitado, quando eu fui nessa sexta-feira, no dia 11, mostrar para o doutor, graças a Deus não tinha dado nada. Eu agradeço pelas graças recebidas. Amém. Deus abençoe, querida. Deus a proteja. Um grande abraço ao povo querido de Colorado, um abraço a todo o povo que me acompanha. Senhor Deus, acreditando na Tua promessa, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá, nós queremos pedir, Senhor, abençoai nesta hora da misericórdia aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos. Abençoai as fotos de família, abençoai, Senhor, e que o Teu poder faça maravilhas em nós e sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, Farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil.